da Esmeralda, maravilhosa, estrutura de um diamante de 5 medidas, 5 pedras preciosas, que totalizam 3 quilates, 48 diamantes de um ponto cada e 64 safiras de qualidade espetacular ali, qualidade extra, que totalizam 4 quilates. 1.150 na parcela. Quem pediu o crucifixo? Chegou, pedindo mais uma chambala de safira para além, que totaliza 1 quilate, mais 20. Porra, bem, viva rápido. Duas pedras preciosas. Porra, bem, viva. Safiras, vitória que cê quer, então brinda, peça, lute com fé, irmão vivo. Esse mundo tem mulheres tão lindas, quero-as, tudo em pérolas, filme, rosas em Jerry, feras em pipa. É sim, no estilo Nef, vida. Esse mundo tem cores tão vivas, porque teus sonhos são todos com cinza. E eu ofereço rimas tipo Shandong, tão bom, Eldon, Babylon, Champion. Se essa noite eu não tenho nem 30, ainda ouça aquela voz tão viva. Ninguém explica, Fênix brilha, vem Hiroshima, as flores tão vivas. Eu pensando que ia naquele dia. 1, 2, respira. Eu tava na ativa, eu sei, deveria dar valor à vida. Deveria ter um bom valor aqui, mas tipo 100 mil ia dar valor à minha. Pensando onde eu posso chegar, com as joias dessa vitrine que eu não posso comprar ainda. As joias de topázio azul combina, com as rodas cromo, carro azul, piscina. Faço meu negócio virar, os dólares espera me imprime, eu não posso me esperar. Eu uso meu cigarro, minha nicotina, misturo com o trago, minha cafeína. Com dose de dré nos meus neurônios, eu procuro ideias que expulsem meus demônios. E eu quero algo que venda tipo gasolina, e não me tenha treta tipo cocaína. E a 120 na avenida, eu via modelo sorrindo pra mim, igual te dó brilho. Cê não entende a fita, nós tudo vive pra morrer, mas luta pela vida. Morra bem, viva rápido. Como vai ser? Você não tem agora mais crer. Vai chegar a hora, a vitória vai ter. Como vai ser? Você imagina tudo de bom. Já que brilha tudo que eu sinto no som. E espera por você, negou. Que fizemos. Quem chegou agora vai realizar um sonho.